Muito bem, vamos voltar então na primeira lei. Como eu vou falar dessas leis para as pessoas? E o que acontece quando eu proclamo essas leis, mesmo que as pessoas não ouçam imediatamente? Mas vamos observar aqui, irmãos. Primeira lei, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu poderia ter grifado ali duas palavras. Deus o ama e tem um plano. Ama e plano. Diga, ama e plano. Ama e plano. Essa é a primeira lei. Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida. Diga isso para o seu irmão. Como que eu começo a anunciar o reino de Deus, a salvação, o evangelho para alguém, irmãos? Não é assim. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. É assim que temos feito muito tempo. Mas Jesus está nos ensinando as leis do reino de Deus, as leis espirituais. É. Tem gente que realmente o Espírito de Deus é livre, né? E tem gente que realmente o Espírito de Deus move, você tem que chegar e falar assim mesmo, olha, deixa eu te falar um negócio, ou você recebe Jesus ou você vai de cabeça para baixo. Mas o amor de Deus precisa ser apresentado, irmãos. E a primeira coisa que eu preciso entender, a primeira lei que eu tenho que conhecer e tenho que anunciar, Deus ama a minha vida, Deus ama a sua vida, Deus tem um plano maravilhoso para você, Deus tem um plano maravilhoso para mim. E isso vai se confrontar com muita coisa já na nossa vida. Nós, já, com essa primeira lei, já vamos derrubar um monte de conceitos errados. Vamos ler João 3,16, o amor de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo. Veja, irmão, essa é a demonstração do amor de Deus. Poderíamos ainda citar um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te ama de tal maneira, Deus ama você. Lá em 1ª carta de João, João diz assim: vede quão grande amor o Pai nos tem. Vejam como o Pai nos ama. Com que grande amor o Pai tem nos amado. Primeira coisa que eu preciso saber, primeira lei: Deus me ama e tem um plano para mim. Deus não é aquele Deus que está lá no céu pronto para me pegar, para me castigar, para me matar, para me perseguir. Não, Deus me ama. Deus te ama, Samuel. Você provou isso. Nós ouvimos um testemunho do Samuel aqui na semana passada. Deus me ama. Deus te ama. Isso já começa a mexer com a estrutura de muita gente. Mexe com a sua? Mexe com a minha. Deus me ama. Nunca ninguém diz, Deus me ama. Eu só ouvi aquele negócio, aquele jargão dos crentes: Jesus te ama, Jesus te ama. Mas agora eu estou entendendo. Deus realmente é um ser pessoal, vivo, que me ama. Ele me ama como um pai, ele me quer, ele tem carinho por mim. Ele me trata e quer me tratar com amor. E Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho. Ele se fez homem no meu lugar, por mim. Deus me ama. E Deus me ama e tem um plano para mim. Vamos ler aqui. Cristo afirma o plano de Deus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus me ama e tem um plano para mim de vida em abundância. Jesus veio para eu ter vida em abundância, uma vida plena e com propósito. Diga, vida plena e com propósito. Isso aqui coincide, essa primeira lei coincide com o ponto primeiro que nós também já colocamos aqui vezes anteriores. lá de Gênesis 1:28, que fala sobre a criação, o Gênesis, a Gênese, a criação, a origem de todas as coisas. E lá em Gênesis, no livro das Gênesis, diz que Deus me criou, criou você, criou o universo, criou todas as coisas para que nós tivéssemos vida, irmãos. Como é que diz lá? Deus os abençoou e disse a eles, sejam fecundos. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus deu a eles domínio, autoridade sobre a terra, inteligência, suprimento. Deus não criou doença, Deus não criou a enfermidade, Deus não criou opressão, Deus não criou a depressão, Deus não criou nada de catástrofe natural, Deus não criou nada disso. A primeira lei espiritual me diz e me decreta, Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida. Desde o Gênesis, desde a origem, Ele é o mesmo. Ele não mudou, Deus me ama, ama você, Samuel, ama cada um de nós aqui, ama aquele que está na rua, ama aquele que está drogado, ama aquele... O propósito dele não mudou, eu amo, eu quero fazer dessa vida a minha imagem, a minha semelhança, eu quero restaurar nele, eu quero dar a ele saúde, eu quero dar a ele paz, eu quero dar a ele alegria, eu quero dar a ele sustento, eu quero dar a ele a minha presença de novo. Quero que ele ande comigo como ele andava lá no jardim. Como o homem andava no jardim em comunhão, falava comigo, eu falava com ele, falava comigo, eu falava com ele. Eu instruía, eu ensinava, eu dava a ele o meu entendimento, a minha revelação. Eu amo e eu tenho um plano para a vida de cada pessoa na face da terra. Essa é a lei espiritual. E essa lei já chega destruindo um monte de outras leis. Essa lei já chega destruindo a desesperança, já chega destruindo o desespero, já chega destruindo aquela lei da depressão, da angústia. Alguém me ama. Deus me ama. Amém, irmãos? Então, essas duas palavras, Ele me ama e Ele tem um plano para a minha vida. Em Romanos 8:29, nós também já aprendemos que Deus me predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, de Jesus. Em Jesus, Deus está mostrando o plano original dele de novo. Olha, está aqui o meu filho, vai morrer no seu lugar. Olha para ele é o seu exemplo, ele é o seu modelo. Você vai ser discípulo dele. Vou te fazer parecido com ele, porque ele, nele eu estou expressando de novo aquilo que eu fiz lá no Gênesis. A minha imagem, a minha semelhança. Deus me ama. E tem um plano maravilhoso para a minha vida. Você pode declarar isso agora com mais ênfase para o seu irmão ou para a sua irmã? Como que anunciando o evangelho. Você está pregando o evangelho para ela. Primeira lei espiritual. Você vai praticar com ele, né? Primeira lei espiritual você vai anunciar para ele. Anuncie. Deus me ama. E tem um plano maravilhoso para mim. Então, se você quer falar das leis, falar do plano de salvação para alguém, comece por aí. Você sabia que Deus ama você? Você está passando por isso? Você sabia que isso não é o propósito de Deus para a sua vida? Sabia que Deus não tem isso para você? Você está nessa depressão? Olha, Deus ama você, tem um plano para a sua vida. E está aqui dois versículos que você pode usar além dos outros que eu citei. E aí nós vamos para a segunda lei. Aliás, volte, por favor, Francisco, na primeira. Por que a maioria das pessoas não conhece essa vida em abundância? Essa é a pergunta que vai introduzir a segunda lei. Se esse é o propósito de Deus, vida, vida em abundância, um plano maravilhoso, Ele me ama, então por que que a maioria das pessoas não conhece essa vida em abundância, está passando por tudo isso? Por quê? E nós vamos à segunda lei. O homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Essa é uma lei espiritual. Um outro nome para essa lei é a lei do pecado e da morte. Em Romanos 8:1, não está aí esse texto, mas nós podemos utilizar aqui para enriquecer. Romanos 8:1 diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus... Se eu não estou errando o endereço, é isso mesmo. Você conferir aí, me diga. A lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então essa lei, essa segunda lei, é a lei do pecado e da morte. É a lei que nos diz: o homem é pecador, está separado de Deus, não pode conhecer, não tem capacidade de conhecer e nem de experimentar o amor e o plano. Você vai ver que as duas palavras, amor e plano, se repetem nas quatro leis. Ele não tem capacidade de experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Vamos ler ali: o homem é pecador. Vamos lá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está escrito em Romanos 3, 23. As duas palavras nessa lei que resumem são as palavras pecador e separado. Se as duas palavras da primeira lei principais são amor e plano, aqui as duas principais são pecador, separado. Todos pecaram e carecem, ou outra tradução diz, estão destituídos da glória de Deus. Eu vou ler aqui esse parágrafo, porque talvez quem está lá atrás não consiga ler. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e o relacionamento com Deus se desfez. O pecado é um estado de indiferença do homem para com Deus que se caracteriza por uma atitude de rebelião ativa ou indiferença passiva. Nós vamos estudar isso tudo com mais detalhes na escola de discípulos, mas veja como esse parágrafo resume. Bill Bright foi feliz em resumir nesse parágrafo todo o ensinamento. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Não é isso que nós vimos na primeira lei? Perfeito, em vida, em abundância. Mas, por causa da desobediência, lá do Éden, lá do Gênesis, quando o homem desobedeceu, ele quebrou a primeira lei, ele quebrou o seu relacionamento com Deus. Ele escolheu seguir o seu próprio caminho. O relacionamento com Deus se desfez. O pecado é um estado de indiferença. Veja que essa frase como é importante. O pecado é um estado de indiferença do homem para com Deus, que se caracteriza ou por uma atitude de rebelião ativa ou indiferença passiva. Então, o pecado, ou alguém ser pecador, está expresso nas duas formas. Ou alguém rebelde ativamente, que realmente blasfema contra o Senhor, não aceita, fala que não crê em Deus, ou não quer saber de Deus, não quer obedecer a Deus, não quer saber das leis de Deus, não me interessa, isso é coisa de crente, isso é coisa de igreja, isso é coisa de religião. Ou então alguém que simplesmente é indiferente, passivamente. Ah, sim, eu creio, tá, beleza. E daí? E daí nada. Não faz nenhuma diferença. É, pode ser até religioso. Diz que crê em Deus, diz que sabe que há alguma coisa além, diz que tem que ser bom, procura ser bom para agradar a Deus e faz a sua oraçãozinha de vez em quando, mas ainda assim o seu relacionamento com Deus é distante, está quebrado, é indiferente passivamente. É, vive a sua vida dessa forma ali, com o relacionamento quebrado, seguindo o seu próprio caminho, seguindo o seu próprio instinto, seguindo as suas próprias leis. Então, é uma atitude do pecado. Isso é o pecado.